Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Bom dia. Eu sou Simone Brito, psicóloga e arteterapeuta do SIS. E trago uma dica de quarentena que seria a literatura, né? Ler faz com que a gente possa pensar em outros mundos e aí facilita a gente lidar melhor nesse momento, né, difícil que a gente está enfrentando. Então eu trouxe uma amostra para vocês que é da Fábula de Esopo, né? São várias fábulas. Eu trouxe O Homem Bom, O Falso e os Macacos. Dois homens, dos quais era bom um e o outro falso, viajando juntos, chegaram ao país dos macacos. O rei destes animais mandou que eles fossem detidos e trazidos à sua presença. O que dizem de mim nos outros países? Perguntou-lhe. O homem falso respondeu-lhe, desmanchando-lhes em elogios, dizendo que ele parecia ser excelente monarca, sábio e poderoso, e que sua corte estava cheia de grandes cavaleiros e valoriosos capitães. O rei macaco muito deliciou-se com tais lisonjas e ordenou que aquele homem ganhasse uma recompensa. Considerando o homem bom, que o falso conseguiria mercês do monarca dizendo mentiras, acreditou o infeliz que seria ainda mais premiado se dissesse a verdade. E em seguida, perguntado pelo rei o que achava dele e dos seus que o rodeavam, o bom respondeu sinceramente: não sois todos nem mais nem menos do que macacos. Indignado, o soberano mandou que tirasse a vida do homem bom. Moral da história. Assim caminha o mundo comum. Quem ama ser lisonjeado não aprecia a verdade.